quando quiseres. Ok, portanto, muito boa noite. Estamos aqui hoje para gravar o terceiro podcast da Zwam, dedicado nesta versão a Macworld, portanto é Macworld Edition. Comigo, eu sou mais conhecido como Demiurgo no nosso fórum, e tenho comigo hoje aqui o Watermelon, que é um dos atuais moderadores da zona Apple, e também o Rasputin. Portanto, pedia-vos a vocês que se apresentassem agora e dissessem também os vossos nomes, porque iremos tratar-nos pelos nomes próprios durante este podcast. Pronto, como o Demiro já, o Pedro, aliás, já referiu, sou o Watermelon, atualmente sou um moderador na Zwan, e sou o André Melo. Membro do poder. Portanto, hoje temos uma boa edição para gravar, temos muitos tópicos para falar. Aqui o nosso guião aponta para 6 ou 7 tópicos. Vou tentar falar em todos, pelo menos com alguma brevidade, para não ser uma edição demasiado pesada e maçuda. E vamos começar agora por referir que esta Macworld, que deu origem a este programa, é precisamente a última Macworld na qual a Apple participou. Não vai ser a última, porque a 2010 já está marcada. Mas foi a última com presença oficial da Apple. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Começo com o André. Bom, basicamente, pronto, foi um anúncio que me surpreendeu, mas os motivos da saída, quanto a mim, são fáceis de perceber. Não sei se vocês leram o comunicado da Apple em relação ao assunto, mas basicamente o que eles referem é que, tendo dezenas e dezenas de lojas espalhadas pelo país, onde a experiência é igual ou melhor, que na Macworld simplesmente não faz sentido continuarem a ir a uma Expo. E depois também há aquela questão do timing da apresentação. No fundo, a Apple é forçada a apresentar produtos no horário definido por terceiros e também está logo à saída do Natal e, portanto, é uma péssima altura e possivelmente também está a fazer um hijack às compras de Natal. A verdade é esta, é que durante anos a fio isso não foi um problema para a Apple, e portanto, pelos vistos, a Apple descobriu isto em 2009, ou pelo menos em 2008, que a decisão terá sido tomada em 2008. Isso para mim é um bocadinho estranho, só agora é terem reparado todos esses problemas associados a esta Macworld nesta data. Exatamente. Pois. Aliás, como aconteceu com a outra Macworld na costa leste, mudaram Nova York, mudaram Nova York para Boston. A Apple disse que por isso simplesmente não ia, e em Boston só houve 1 ou 2 anos sem a presença da Apple, se não me falha a memória. Portanto, sim, a Apple Expo de Paris esteve marcada para setembro deste ano e tenho a ideia que foi cancelada. Pois, no fundo, aqui quem fica a perder é precisamente a comunidade de terceiros que vibra à volta do software feito para Mac. Pronto. Até pena. Vocês acham que haverá alguma hipótese de surgir um outro evento de tamanho similar a este, mas organizado pela própria Apple, à imagem do que é feito em junho, julho com a Worldwide Developers Conference? Sim, mas mais direcionado para os consumidores, exatamente. Mas sabes como é que isto é? Isto é negócio. Se não é bom para a empresa, não é bom para a empresa. E a Apple é conhecida por ser muito dura quando negocia com os seus parceiros e não tem pejo em dobrar braços para quem está. Okay. Mais algum comentário quanto a este tópico de ser a última Macworld? Pronto, acho que só havia uma questão que valia a pena tocar, que é o rumor da Apple supostamente querer participar na SES, que acho que é um tanto ao quanto absurdo. Não sei o que vocês pensam nisso. Pessoalmente não tenho opinião formada eu. E o que é que Acho que não vocês acham? faz sentido, porque no fundo a Apple na SES seria apenas mais um. Sim, a concorrência pelas airwaves, por assim dizer. Um último comentário neste ponto. O que é que vocês acharam, no geral, se entrarem em particular, da apresentação do Schiller? Portanto, ter sido o Schiller a fazer a keynote e não o Steve Jobs. E tu, Sim, André? estou de acordo com o que o Daniel diz. Pronto, acho que vai ser difícil haver alguém que consiga emular o Steve em palco, mas acho que foi uma apresentação convincente, apesar de tudo. Pessoalmente, eu também achei a apresentação convincente. Encontrei, já que deixo no Triple Express que foi a semana passada, só encontrei um pequeno grande problema com a apresentação em si. É que os textos pareceram-me escritos para o Steve Jobs e não para o Phil Schiller. E se há determinadas expressões, palavras, superlativos, adjetivos que fazem sentido, ou pelo menos são plausíveis na boca do Steve Jobs e na imagem do Steve Jobs, quando se vê o Phil Schiller, que é como vocês dizem muito bem, o bonecheirão a apresentá-las, soa falso. Soa a soundbite, soa a conversa fiada. Isso eu notei muito na apresentação, ainda hoje estive a revê-la e fiquei mais uma vez com essa ideia. Quanto à capacidade dele de apresentador, não tenho nada contra. É um tipo sólido, um apresentador sólido e que fez o seu trabalho. Sim, ele tem que saber usar bem o Keynote. Bom, dando por cessado este tema, vamos passar agora à apresentação propriamente dita e alterando um pouco a ordem dos produtos que foram sendo apresentados e lançados durante a Macworld, durante a keynote do Phil Schiller, iria sugerir que começaríamos então com o iWork, portanto, com Pages, Keynotes, Pages e Numbers. O que é que vocês pensam? Começar agora. Confesso que ainda não tive oportunidade de brincar com a nova versão do iWork, mas achei interessante a transição para a cloud com o iWork.com. E pronto, não sei o que é que vocês acham de se há uma estratégia da Apple. Pelos screens que eu vi, atualmente só permite adicionar notas. Os colaboradores só podem adicionar. Exatamente, né? Não, podes fazer o download do ficheiro e trabalhar o ficheiro, podes importar o ficheiro, por exemplo, tal, sim. Mas online só podes adicionar as notas. Pois eu mesmo. Eu também, mas eu quando eu não consegui perceber muito bem, e acho que eles também não, é qual é que é o target deste iWork.com? Quem é que vai usar este serviço? Quem é que eles querem que utilize este serviço? Eu não estou a ver as empresas, o consumidor empresarial, a usá-lo. Portanto, eu pessoalmente penso que o consumidor, que o utilizador da suite iWork em geral, não tem tanto o perfil empresarial como se calhar a Apple gostaria. Mas também é culpa deles e do enfoque que dão em determinadas features da suite, como na apresentação vimos muitos efeitos de transição do Keynote, muitos templates do Pages, muitos gráficos bonitinhos do Numbers e, portanto, isso é muito interessante para um determinado tipo de consumidores que é um consumidor doméstico ou quase doméstico. Consumidor empresarial, não estou a ver a utilizar essas features ou estar muito preocupado com elas. E o mesmo problema eu vejo no iWork.com, é que quem é que vai usar isto? Quem é que vocês acham que será um utilizador típico, um utilizador padrão destes serviços? Temos a Apple, toda a sua vida, tem lutado com alternativas grátis ou mais baratas que com as suas propostas e não é por isso que deixa de fazer dinheiro. Não. Não. Exatamente. Eu já tive a oportunidade de experimentar por acaso e usa basicamente a framework Sprout Core, que é pronto, é uma versão para a web do Coco, e de facto é uma experiência muito boa. É uma, portanto, uma aplicação na web para fazer apresentações. Comporta-se e parece realmente como uma aplicação desktop e é uma excelente alternativa. Pronto. Eu não conhecia esse serviço de 180 slides. Parece-me interessante. Uma questão que eu não percebi foi porque é que este iWork.com não está integrado dentro da suite Mobile Me, embora depois tenha percebido porquê, da mesma maneira que o iLife e o iWork não são a mesma suite e são suítes diferentes. Portanto, tentam Mas fazer isso. acham que a possibilidade de, no futuro próximo, a Apple permitir aplicações por terceiros no Mobile Me é realista? Não faço ideia. Bom, basicamente, e pronto, estamos a entrar um bocadinho na linha dos rumores outra vez, mas. Deixemos os rumores para o fim, se faz favor. Pronto, adiante. Adiante que ainda temos falado das aplicações propriamente ditas do iWork, foram apresentadas pelo Schiller. O que é que vocês têm a dizer das diferenças, poucas ou muitas, no Keynote, no Pages? Mas por acaso acho que houve duas novas funcionalidades no Pages que são interessantes, que é a inclusão do Math Type e do EndNote. Era isso que eu Pessoalmente queria não tenho falar. necessidade, mas sei que há vários utilizadores e, se não me engano, o Pedro também usa, não é? Não, eu não uso o MathType porque a tese que estou a fazer é escrever em direito e, portanto, não preciso de Não, fórmulas, felizmente. refiro-me ao EndNote. Ao EndNote. Quanto ao EndNote, eu também não uso o EndNote e o que a Apple apresenta é a funcionalidade com o EndNote pode ou não ser interessante, depende de como estiver efetivamente implementado. No meu caso, eu uso o Mellel, como processador de texto, não uso o Pages e uso um outro gestor de referências bibliográficas, ou de bibliografia em geral, que é o Sente, que é muito bom e é muito mais estável, muito mais simpático de utilizar do que o EndNote e muito mais barato também. E que eu recomendo vivamente. E no Mellel, a integração com o Sente e também com o Bookends, que é outra alternativa similar ao próprio Sente, a integração é muito boa, é fantástica. E não vi nada de novo, quer dizer, com esta integração com o EndNote não há nada de novo, não é uma novidade. Sim, é construírem algo, darem um pouco mais de funcionalidade que já lá deveria estar e que os concorrentes já têm. Portanto, não vejo. E quanto ao Keynote, your numbers? Pronto, acho que pronto, como referiste, não há grandes novidades. Foi mais aquela opção de lançar uma nova versão. Uma coisa que achei interessante no Keynote foi aquela app, a aplicação para o iPhone, o Keynote Remote, que acho que é capaz de ser interessante. Que é a única coisa que é efetivamente novidade. Exatamente. O resto é novas animações, transições e pronto. Eye candy, como diz o outro. Ou então fez-me lembrar aquela história das 200 novas funcionalidades do Tiger, sendo que 180 delas eram widgets para o dashboard. Fez-me lembrar. O Keynote eu tenho usado algumas vezes, não muito, e mais ou menos efeitos de transição para mim é igual a litro. Não faz grande diferença. Numbers, nunca utilizei de todos, porque não tenho necessidade de também, mais uma vez, de trabalhar com números, felizmente. Estou sempre. Passemos então. Vamos então passar para o iLife. O iLife foi apresentado, teve direito a uma apresentação apenas parcial e vai estar disponível no final de janeiro. O Phil Schiller apresentou novas funcionalidades no iPhoto, no iMovie e no GarageBand, deixando de fora. Quais são as outras duas mesmo? É o iDVD. O que é que vocês têm a dizer do que aquilo, daquilo que viram de novo, começando pelaquela que me parece mais importante, que é o iPhoto? E foi trocado 24 horas depois. Também me quer parecer, concordo contigo. André. Pronto, acho que há aqui também algumas duas funcionalidades que eram inevitáveis, que é a interação com o Flickr e com o Facebook. Pronto, mais uma vez aquela interação com a Web 2.0. Não sei se viram também o novo sistema, o Places. Vi. Queria dizer, o Faces, não o Places. Começamos então com o Faces, lá. Pronto, praticamente reconhece as faces das pessoas, não sei com que eficácia, claro que na apresentação funcionou perfeitamente, mas de facto é interessante porque depois é possível utilizar. Em conjunto com Smart Albums. Exatamente. Eu confesso que sou um bocado calão, portanto, eu tiro com as minhas fotografias para o iPhoto e estão lá e acabou. Mais ou menos, tenho mais ou menos uma ideia temporal de quando é que elas são tiradas e, portanto, depois vou lá à procura na biblioteca, mas ela já está um bocado grande a dita biblioteca. Portanto, cada vez que abro o iPhoto, aquilo, o desgraçado do programa está cada vez mais pesado. Só uma mera curiosidade: que versão do iLife é que vocês usam? Só um. Julgo que também uso a 2017, que foi a que veio com o meu Mac. Não me deu trabalho. Espera aí, houve uma delas novo, foi 2007. 2006, aliás, 2006. Eu também estou na 2006. Foi com os nossos portáteis, faz todo o sentido, faz todo o sentido. Mas não, pareceu-me por acaso a atualização do iPhoto, das três atualizações apresentadas, a mais interessante. Também é a única aplicação que eu confesso utilizo no iLife, é apenas esta, é o iPhoto, e gostei muito das novidades. Gostei muito do Faces, gostei muito do Places, e se funcionarem como apareceu na demonstração, nunca é garantido, não é? Mas se funcionarem, vão melhorar muito a utilização do iPhoto. Tendo dito isto, li no blog do Rui, o topofmac.com, um comentário bastante apropriado a criticar o facto de a informação das caras e dos locais aparentemente não ser gravado no EXIF da foto, mas sim em metadata que é guardada na base de dados do iPhoto, ou seja, separa a fotografia da informação dela. E isto, de facto, a mim também não me parece ser a solução para quem quer ter a sua base de dados organizada, ou a sua base de fotografias organizada e a possa utilizar os programas. Portanto, o que é que vocês pensam? Penso. Frequência. Que é basicamente a Apple ser a Apple. Passa mais por aí, na minha Ok. opinião. Seguindo em frente, iMovie. Sim. Eu fui um dos queixosos dos velhos do Restelo, que continuou a usar o iMovie 0. Pois, felizmente a Apple teve o bom senso de disponibilizar gratuitamente. O iMovie 2006. Pronto, acho que esta versão, comparativamente à 08, que estava muito castrada, sinceramente, já é bem mais interessante. Destaco a estabilização do vídeo Achas que vai e funcionar? espero que sim. Pronto, é a tal questão da apresentação. Funciona sempre. Vamos ver depois. Neste momento, não, porque. Neste momento, confesso que não, porque não estou a utilizar, a editar vídeo, mas acho que sem dúvida é um upgrade bastante interessante. Pessoalmente, como nunca usei o iMovie, embora conhecesse bem a querela quando apareceu o iMovie em 2008, recorrente que se passou, eu não uso o iMovie, portanto não tenho nenhum comentário positivo ou negativo a fazer sobre o iMovie 2009. Portanto, acho que vamos deixar o iMovie por aqui, só se vocês dois concordarem, passar para o GarageBand. Ok? Então, o que é que pensas? Queria que fosse grátis, não? A 3,99. Quanto é que é em euros? É 4,99? Como em dólares? Não, era só as aulas. Pois, mas isso seria uma longa discussão que não interessa. Mas vocês acham que esta Learn to Play pode eventualmente ser um mercado importante para a Apple ou vai ser uma coisa que vai desaparecer ou ignorada daqui a uns tempos? Eu gostei muito de ver aquilo. Agora, resta saber se depois deste line-up inicial, se vamos ter novas lições para comprar, portanto, com outros músicos, outras músicas para aprender. Depende muito do que eles fizerem a partir daqui. Não sei, efetivamente, não sei qual é, mais uma vez, não sei qual é o target deles. Acho que o GarageBand, um pouco como o iMovie, são programas para americano, se me permitem. E não tanto para nós europeus. E, portanto, o GarageBand, nesta vertente de lições e de aprender a tocar instrumentos, penso que está mais virado para os americanos do que para nós. Assim sendo, depende muito também do que é que as pessoas quiserem fazer com o programa e da aceitação que o programa venha a ter. E vai ser aquele velho problema do ovo e da galinha. Portanto, se haver mais ou não, haver mais ou menos conteúdo e ser conteúdo suficientemente apelativo para haver mais pessoas a comprar primeiro a suite e depois as suites. Os outros dois ficaram de fora, os outros dois programas, o iWeb e o iDVD. O iWeb, dei uma vista de olhos no site, confesso, não fiquei como estava antes, não me aquece nem me arrefece. O iDVD é daqueles programas que mais cedo ou mais tarde penso que vai desaparecer de suite, porque cada vez menos faz sentido a sua existência, na minha opinião. Exatamente. Comigo. Ok, vamos dar então o iLife por fechado e passar ao segundo ponto, que é o iTunes, em particular o iTunes Plus. O que é que vocês têm a dizer sobre o iTunes? Eu acho... Diz. Deixa-me só corrigir-te que esse serviço também já está disponível, penso que desde outubro ou novembro aqui em Inglaterra. Aliás, sim, eu não digo, também já está disponível no site da Amazon a possibilidade de comprarmos MP3. Eu por acaso não me lembro qual é que é o bitrate dos MP3 da Amazon. Acho que é à volta de 20. Portanto, é ela por ela, embora o codec da Apple seja ligeiramente superior, segundo consta. André, o que é que tens a dizer? Pronto, acho que o Daniel resumiu bem as coisas. Resta dizer que não se sabe muito bem neste momento qual, ou melhor, o catálogo neste momento, o upgrade tem que ser feito a todas as músicas. Sim, eu queria comentar esse ponto também. O que é um bocado chato, mas pronto, mais uma vez é Apple. Ser Apple. Não, tem que fazer o upgrade a todo o catálogo e sem qualquer. Quer dizer, com o desconto ser apenas, entre aspas, 30 cêntimos por música, mas sem desconto de quantidade. Ou seja, seria razoável pensar que uma pessoa que gastou ao longo dos últimos 6 anos, sei lá, $1,000 em música, não tenha que agora gastar um terço disso outra vez, mais $300, para ter aquilo. Para lhe retirarem as limitações, quer dizer, faz lembrar um bocado a história da máfia. Chegam a um problema e depois oferece-se por um determinado valor para ter a retirar o problema. Exatamente. Portanto, eu penso. A brincar, 30 cêntimos por música, pela mesma música, um terço. Estamos mais uma vez a falar de um terço do valor original que pagámos por. E acho que esquece-me de referir só uma questão que é: vamos ter três modalidades, 69 cêntimos para música, acho que tem descontos ocasionalmente para música mais antiga, 89 cêntimos para. O normal e um 29 para os singles mais populares. Parece razoável. Hoje em dia, se há 6 anos atrás, o que nós consumidores necessitávamos era um serviço funcional e simples, e portanto, preço único, a política de preço único na altura facilitou muito a adoção da música digital e fazia todo o sentido na altura. Hoje em dia, o mercado está mais maduro, há concorrentes de peso, nomeadamente a loja da Amazon nos Estados Unidos e também aqui no Reino Unido, e portanto faz sentido que haja esta política diferenciada de preços, com três níveis de preços. Um comentário que eu vi alguns na net, confesso que não me lembro de quem, era que esta ideia não era apenas e só para forçar as pessoas a comprarem mais álbuns e menos singles, que naturalmente que é um dos objetivos da empresa discográfica, mas pegando uma vez mais no exemplo da máfia, era através desta política diferenciada nas músicas que têm os preços mais altos, poder fazer bundles de músicas e oferecer esses bundles a um preço mais baixo e dizer que estão a dar um desconto. Pois, faz sentido. O que a mim faz sentido também, portanto, na altura não tinha pensado nisto e confesso que a ideia original não é minha, portanto, não vou tomar por mim esta ideia, não tomem por mim esta ideia, aliás, mas parece-me lógico e, portanto, conhecendo a indústria musical também como sendo um bom exemplo de uma indústria que gosta de defender bem os seus direitos, ou aquilo que eles acham que são os seus direitos, é pelo menos plausível esta argumentação. Eu acho que não faz sentido em música. Eu acho pessoalmente não faz sentido. Ok. André, mais alguma coisa a dizer neste momento sobre o iTunes? Não, estou de acordo com o Daniel. Julgo que há uns meses o Steve Jobs também disse a mesma coisa, mas também há uns anos lembro-me de dizer que não fazia sentido a iPods com vídeo. É uma questão de ver. Só quando Cristo descesse à Terra. Exatamente. Bom. Sim, bom. Continuando, passamos agora ao quinto ponto que temos aqui na agenda, no nosso guião, que é o novo MacBook Pro 17 polegadas, o único novo hardware que teve direito à apresentação na Macworld deste ano. André, começando agora por ti, para variar um bocadinho, o que é que tu pensas sobre o MacBook Pro 17 polegadas? Sinceramente, não estou muito dentro dos preços do hardware, portanto não posso... O hardware manteve-se, o preço manteve-se. Pronto. Mas em relação ao anúncio do ano passado e porque é que não foi anunciado, acho que temos aqui uma explicação. Não sei se viram as imagens da bateria. Exatamente, julgo que esse era o problema e que foi essa a razão pela qual não puderam apresentar mais cedo. Em relação ao preço, há uma questão importante, que é o facto de o computador estar fechado, portanto não é possível substituir a bateria, a não ser que seja enviado para a Apple. Não sei o que é que vocês pensam disso. Tenho dois comentários a fazer quanto ao MacBook Pro 17 em particular e quanto à linha MacBook no geral. A primeira é, quanto à bateria, isto que nós vimos aqui é o princípio. Portanto, mais cedo ou mais tarde, a tecnologia permitir, o MacBook e o MacBook Pro 15 polegadas vão seguir o mesmo caminho. Não tenho dúvidas absolutamente. Isso é a primeira questão. Ainda na questão das baterias, é que esta bateria, como está feita, ainda que digam que a bateria pode durar 5 anos, e portanto eu pelo menos tive duas ou três más experiências com a bateria, sabe? Eu não quero nem sequer pensar, se houver algum problema generalizado nestas baterias, como é que vai ser o caos na Apple à conta da recolha de todos os portáteis, e portanto já não é apenas só a recolha das baterias como no passado, mas tem que ser todo o portátil, a bateria, como disseram. E tu que te aguentes sem computador, mas... O que me parece ser aqui essencial, ainda não vi ninguém falar nisso, é que esta ideia da bateria incluída e que da bateria que dura 5 anos é basicamente incutir no MacBook Pro 17 polegadas uma obsolescência. Portanto, ninguém com computador que tenha 3, 4 ou 5 anos vai gastar $180 a mudar-lhe a bateria. E diminui também o seu valor de retoma no mercado em segunda mão. Eu, por exemplo, há uns meses comprei um PowerBook de 12 polegadas porque precisava de um segundo Mac e queria um Mac. Já lá. E, portanto, comprei um PowerBook pequeno que tinha a bateria completamente morta. Tive sorte porque a bateria era uma daquelas que em 2006 tinha sido abrangida pelo recall, mas nunca tinha sido entregue. E, portanto, tive direto a uma bateria nova. Eu não estou a ver, ao fim de 3, 4 ou 5 anos, uma pessoa pegar no computador e chegar à loja da Apple, bom, agora tem que gastar aqui $180 ou o que for, a mudar a bateria. E se é que daqui a 3 ou 4 e 5 anos a Apple ainda permite, ainda autoriza, ainda tem baterias para fazer estas substituições. Porque não se esqueçam que o período de garantia da Apple máximo são 3 anos para quem compra o Apple Care. Eu estou a ver a Apple chegar aos 3, 4 anos e fechar a torneira nas baterias. Estaria minimamente espantado que isso viesse a acontecer. E, portanto, eu acho que aqui temos um pequeno problema, que é a obsolescência embutida no novo MacBook Pro 17 polegadas, e quanto a isso, satisfeito. A não ser que seja possível a outras empresas, daqui por algum tempo, fazer o mesmo serviço que a Apple faz e, portanto, substituir a bateria. Se isso for possível e razoável, para pensar após a garantia. A segunda coisa que eu queria referir era que este MacBook Pro acaba por representar aquilo que eu já tinha teorizado, mas ainda não tinha escrito, que é a standardização E eu, por muito que a Apple diga que não, eu acho que é para efeitos de custos, estandardização de toda a gama e de todas as peças. Portanto, já se tinha visto no passado isso acontecer, por exemplo, com os iMacs a usarem processadores de portáteis, mas hoje em dia todos os materiais são comuns a toda a gama da Apple. Excluímos talvez o Mac Mini, mas desde o Mac Pro aos MacBooks Pro e não Pro ao iMac. Todos usam os mesmos materiais e isso tem enormes vantagens para a Apple a nível de custos, essencialmente a nível de custos. E a ideia-chave, quando eles falam no, nesta Unibody Precision e que nos permite fazer isto e aquilo e aquilo outro e até fritar batatas fritas, se for o caso, eu acho que no final isto chegamos a uma coisa que são contas e é dinheiro. E aqui se vê o dedo também do Tim Cook na gestão de matérias-primas e na gestão de estoques. Todas estas opções. Parece-me a mim claramente que temos aqui uma racionalização de custos da Apple que tem vindo a ser realizada ao longo dos últimos, vai lá, 2, 3 anos, pelo menos. Mas isso é uma consequência. Eu vejo a uniformização em termos estéticos como uma consequência e não como um ponto de partida. É assim que eu vejo a coisa. Aliás, eu comecei a ter esta ideia quando se falou em tempos. Após o aparecimento dos primeiros iMac em alumínio, em que os teclados, os novos teclados, os teclados correntes da Apple, que eu tenho aqui um deles à minha frente, a chapa de alumínio que lá vem é o interior que é retirado do modelo de 7 ou de 20 polegadas, acho que era de 20 polegadas, que é retirado do modelo de 20 polegadas, fica com duas chapas ou três chapas que dá para fazer os portáteis. O que, olhando para a Apple, que é a Apple hoje em dia, faz todo o sentido e, portanto, parece-me que a grande chave ou a grande ideia por trás de todas estas mudanças e esta uniformização, esta ideia de uniformização, é uniformização por racionalização de custos e por consequência com outras vantagens e outras medidas a nível de imagem, a nível de estética, a nível dos materiais que são muito bons, dizem eles, para reciclagem, mas isso vem tudo ajudante. Isso é a minha opinião. É a minha opinião e fica aqui exposta. Questão aqui não é para o utilizador. Isso não iria afetar a ideia deles de, através da bateria integrada, poderem dar um dia de produtividade às pessoas? Ou pelo menos está disponível como opcional. Assim em modos como o ecrã mate. Está disponível o ecrã mate. Não. É glossy de base. Se quiseres o mate, tens que pagar 50 dólares e ficas sem o rebordo preto de vidro. Passas a ter um rebordo antigo de metal. É semelhante. Exato. Quase. Fiquei a referência, são 50 dólares. Bom, Mas mais acho algum que comentário? é... Pronto, Afinal, era sim. só dizer que acho que a questão de ter o anti-glare ou matte era simplesmente inevitável. Aliás, quando foi anunciado os Unibody, os novos, foi precisamente das maiores queixas que eu vi e vi inclusivamente várias pessoas a dizer que não podiam comprar. Estavam à espera de novos MacBook Pros e não podiam comprar por causa dos ecrãs glossy, por causa de trabalhos de design, e acho que acaba por ser inevitável, caso contrário, seria um grande tiro no pé para a Apple. Mais uma vez, por questões de gestão de stock, penso eu, e de racionalização dos processos de produção da Apple, esta opção está apenas disponível para o modelo mais caro e com menos saída, porque seguramente o MacBook Pro, pelo preço que tem, não tem o número de venda de unidades, não atinge o mesmo número de vendas, ou volume de vendas, que atinge o MacBook Pro de 15 polegadas. E, portanto, também obriga as pessoas que necessitam efetivamente de um monitor não glossy a ir para um modelo mais caro. Sim. Vamos então fechar o MacBook Pro e temos agora dois pontos que não são diretamente relacionados com o Mac Rules, mas que merecem ser mencionados aqui hoje nesta edição. O primeiro é o que já referiram muito bem os dois, os chamados não anúncios. Portanto, aquilo que ficou de fora e pedia que neste ponto fossem breves. Depois, para finalizar, o estado de saúde dos Jobs e o seu afastamento temporário da direção da Apple. Portanto, começando pelos meus anúncios, o que é que ambos pensam que ficou de fora e deveria, de alguma maneira, ter participado ou ter feito parte do MacWorld? Se me permites, o iPhone Nano, acho a ideia do iPhone Nano, pessoalmente, absurda. Pronto, simplesmente porque, na minha opinião, não faz sentido nenhum, tendo em conta que as vendas do iPhone normal, estão estáveis, estão fortes. Logo, não vejo a necessidade de ter uma versão, dumbed down, reduzida. E depois também porque a única suposta fonte do rumor era uma marca qualquer de capas, e acho que é que ninguém percebeu que era simplesmente uma, ou poucas pessoas perceberam que era simplesmente uma manobra de publicidade. De promoção. Exatamente. Vocês acham que seria possível replicar as funcionalidades do iPhone num modelo mais pequeno, portanto com um ecrã mais pequeno e com menos espaço, assim dizer? Também parece que não, simplesmente porque implicaria inúmeras mudanças a nível de interface, e depois toda a questão da App Store, implicaria redesigns completos das aplicações, e depois também porque a imagem de marca do iPhone é precisamente o ecrã grande, não é? Uma pessoa pensa no iPhone e pensa no ecrã grande para um telemóvel, e isso ia perder-se completamente numa versão nano. Busted. Cinema Display. Não. Foi criado um modelo de 24 polegadas, certo? Sim, mas verdade seja dita que mudanças no Cinema Displays e no Mac Mini também são dados como certos em qualquer evento. Sim, É acho que sempre dado como certo que amanhã. em relação ao Mac Mini, julgo que a razão estará relacionada com a questão dos MacBook Pros terem tido alguns problemas com os chips da Nvidia, e talvez os produtos não estejam prontos para serem anunciados. E acredito que vejamos talvez um evento da Apple no futuro próximo, dedicada a novos Macs, eventualmente. O próprio iMac e o Mac Pro estão a precisar de uma atualização. No caso do Mac Pro, não tenho certeza, mas no caso do iMac, terá também direito ao tratamento similar a nível de chipset e placa gráfica que têm hoje os MacBooks, portanto, todos os portáteis. parece bem. Da ausência do Snow Leopard, vocês têm alguma coisa a dizer? Acham que deveria ter sido mencionado? Eu acho que, na minha opinião, não faz grande sentido, simplesmente porque, se formos ver as novidades do Snow Leopard, o que é que encontramos? Finder reescrito em Cocoa, QuickTime 10, pronto. Uma série de coisas que realmente não interessam ao consumidor comum, que é o target de. Ok. Bom, fechamos então a parte dos meus anúncios com o Snow Leopard e sua ausência. Não foi avistado na Macworld. E, para encerrar a edição de hoje, o anúncio da semana passada, portanto, a bomba da semana passada, de que Steve Jobs estará fora da Apple por questões de saúde durante os próximos 6 meses e entregou as rédeas da empresa, da gestão do dia a dia da empresa, a Tim Cook. O que é que cada um dos senhores tem a comentar sobre este assunto? E pedi-vos que fossem breves, pois temos apenas mais 5 minutos para fechar o programa. Pronto, acho que não há muito a dizer em relação ao que está escrito na carta. Acho que é que 6 meses é capaz de ser demasiado. Não sei se não será preparação para uma saída permanente. O que é que vocês acham? 6 meses não seria muito? Acho que quando foi do cancro no pâncreas foram 3 meses. Não, foi um mês. Um mês? Um Então, mês. Isso foi o ano passado na Worldwide Developers Conference, que eu uso no site. Eu, pessoalmente, quanto a isto, acho que tudo isto foi mal gerido. Embora o Jobs esteja entre a espada e a parede, como se diz na gíria, o ano passado a questão foi mal gerida. Não sei até que ponto as pessoas. Ele não mentiu. Não sei até que ponto ele não mentiu quando disse que estava ótimo e que estava a perder pouco de peso, mas que estava ótimo porque não tinha problema nenhum de saúde. Acho. Este ano, que foi um tiro no pé, um grande tiro no pé, aquele comunicado antes da Macworld, aquela frase lapidar em que ele diz que pronto, já me estão a fazer o enterro, não é? Mas eu, afinal de contas, não estou assim tão mal como pensam, tenho só um pequeno problema hormonal. Eu acho que esse foi um tiro no pé, esse comunicado, para depois, numa semana imediatamente a seguir, dizer afinal é ligeiramente mais grave e vou ter que estar 6 meses fora, e 6 meses Exatamente. depois. Os acionistas não acredito. Se me disseres no Conselho de Administração, talvez. Ainda assim, eu penso penso que, ainda assim, eu penso que o Steve Jobs tem todo o direito à privacidade e as pessoas não têm que andar, seja ele ou seja outra pessoa qualquer, não temos nada que andar a tentar descobrir que é a doença que o homem tem. Ele já fez aquilo que tinha a fazer, que eu acho que ele já devia ter feito há muito tempo, que é, tendo que se afastar da direção da Apple, comunicar ao mercado da maneira que fez. Penso que o devia ter feito uma semana antes, porque não acredito na história de que numa semana o cenário todo mudou, porque ele está a ser seguido e bem seguido há pelo menos há 3 ou 4 anos, desde que teve o cancro, e portanto, quando uma pessoa tem um cancro, nomeadamente um cancro muito complicado como o dele, os seguimentos são feitos com muita regularidade e são feitos sempre exames muito exaustivos, e portanto, eu não acredito na conversa que numa semana, num dia para o outro, a coisa mudou. Lamento imenso, mas eu pessoalmente não acredito. Mas é a minha opinião pessoal e mantenho-me por ela. Agora, ele, enquanto ser humano, enquanto pessoa, ainda que esteja a liderar uma grande empresa, tem todo o direito à privacidade. Portanto, fez aquilo que tinha a fazer, que é comunicar primeiro à SEC e depois ao mercado, no geral, que não está neste momento em condições de gerir a Apple. E fez muito bem. Agora, eu acho é que devia ter feito pelo menos uma semana antes. Aquele comunicado do dia 5 de janeiro, em meu ver, é um total e absoluto tiro no pé para depois vir desdizê-lo desde. É verdade, é verdade. Mas não disse tudo. New York Times. Pessoalmente, acho que desde o Zoom ele tem todo o direito ou estar calado, e acho que era aquilo que devia ter estado sempre, estar calado. Mas quando decide falar, tem de falar a verdade, e tem que falar a verdade, e tem de falar a verdade toda. E apenas meias verdades, e cada vez que tocamos no assunto, descobrimos quase como as cebolas que há mais uma camada, e há mais uma camada, e há mais uma camada. E o que acontece é que as ações da Apple têm levado uma grande pancada desde meados do ano passado, embora no geral as ações em qualquer mercado, qualquer empresa cotada em bolsa nestes dias tem, não são propriamente um investimento seguro. Não falemos nessas graças, se faz favor, que eu recebo. Bom, acho que podemos dar por encerrada esta edição especial da Zoom, ia dizer Tech Zone, perdoem, da Zoom. Podcast Zoom. É o hábito, é o hábito. Podemos dar por encerrada esta edição número 3, especial do Podcast Zoom, dedicada à Macworld. Portanto, queria agradecer tanto ao André Watermelon como ao Daniel Rasputin a vossa presença, e já nos veremos numa próxima edição de um qualquer evento da Apple que mereça comentário de vós. Então, feliz ano para todos, feliz ano para todos. Um feliz ano. Um abraço. Até a próxima. Já paraste de gravar?